Raio Areva, começando, minha gente. Pra quem esperava o Podcast Areva, essa semana não tem Podcast Areva, mas pra não ficar sem nada, colocamos aqui uma Raio Areva pra falarmos de temáticas e de filmes dos anos 80, né? Com trilhas sonoras dos anos 80 inesquecíveis para nós, e eu acredito para muitas pessoas, e tá aqui comigo pra debater isso aí, pra falar um pouco sobre isso, o Thiago de Moura. E aí, rapaziada, não tem podcast, mas tem a gente conversando um pouquinho aqui sobre o cinema dos anos 80, que é uma coisa que a gente quase não fala, né, dos anos 80. Vamos cair novamente no assunto, mas é legal que tenha um sonzinho pra você escutar no final de semana, fazer a tua playlist pra escutar no trânsito. Para as pessoas que adoram, tem muita gente que adora a Rádio Areva e ainda mais adora os anos 80. Vamos lá falar dos anos 80. Então, pra começar, vai falar um pouquinho sobre o filme, depois a gente chama a música, e eu queria que você, Moura, aí puxasse aí uma música que ele marcou, que você acha interessante em um filme. Não dá pra falar de trilha sonora e música dos anos 80 sem falar de Flashdance, né, cara? O filme é de 83, eu até pensei que ele fosse mais recente, mas não, ele é de 83. Cara, ele foi produzido pelo Jerry Bruckheimer, o cara que produz hoje em dia Piratas dos Caribes, essas porra toda e tal. Ele já gostava de movimento, produziu, né? Já tava ali nos movimentos já, nas danças. E a história de uma menina que quer virar bailarina, né? Trabalha de operária durante o dia, à noite ela trabalha como dançarina na boate. Aí todo mundo deve lembrar daquela cena clássica, né? Que ela botando as polainas, né? E daí fazendo a dança, e acaba com a dança, ela deitada, sentada numa cadeira, puxa uma corda, cai um balde d'água em cima dela. Era o desafio do balde de gelo da época. Ele já foi parodiado em tudo quanto é coisa, né, cara? Essa cena dela tomando o banho d'água sentada na cadeira. A música pra mim desse filme é Maniac, que é do Michael Cimbello. A música é dançante para caramba, né, cara? Eu peço Maniac, do Michael Cimbello. Tipo você a sair pulando, né? Sempre que eu uso Maniac, a pessoa deve estar fazendo a dancinha dela, balançando as perninhas. Bota as polaininhas e vai correndo pela casa. Não, imagina a cena de Marcelo Soares de polaina correndo pela casa. Não temos polaininhas, mas dá vontade de sair correndo pela casa, pulando, feito maníacos. Seus maníacos. Mas eu queria puxar também, aproveitar, então, a gente tá falando já desse filme, e puxar pra outra que também é marcante e super conhecida. Eu adoro essa música, acho muito bonita ela e todas as versões brasileiras que já fizeram destruindo ela, que é a Time of My Life, né? Tempo da Minha Vida, assim, aquela coisa bem dramática, né? Da música, assim, que é linda, eu acho essa música muito bonita. Eu não consigo lembrar agora quem é que já fez versão aqui no Brasil dela, mas que eu me lembro que já tinha visto alguns. Tem uma versão do Black Eyed Peas, que eles pegaram o sample dessa música, ficou bem legal até. Deve ter uns 4 ou 5 anos que eles fizeram essa versão. Um pedaço da música e colocam, mas ficou bem legal, assim. Black Eyed Peas tem umas músicas bacanas. Black Eyed Peas era assim uma Rádio Areva só pra ela. Vamos ouvir então essas duas músicas aí, o Maniac e o Time of My Life, referenciando aí ao Flashdance. O que eu acho legal desse nome, Time of My Life, é que, né, tipo, Time of My Life é uma expressão até que a gente não consegue traduzir direito, né, mas é tipo o tempo da sua vida no sentido de a melhor parte da sua vida, sabe, a parte mais legal da sua vida. É, seria aquela coisa do tipo, é este momento, esse é o momento da sua vida. É, o momento agora, da sua vida, exatamente. Eu acho que eles encaixam melhor em português sendo o momento do que o tempo, né. Resgata exatamente isso, você tem que aproveitar aquele momento. Então vamos aproveitar o momento agora na Rádio Areva e vocês fiquem aí com o Maniac, Time of My Life, nós daqui a pouco voltamos. Oh,

É também movimento, também é movimento, mas distorce um pouco da questão da dança, mas também tem sua dança. Eye of the Tiger do Survival, né, que é aquela clássica música lá do Rock, que o Rock fazia os exercícios dele, corria, fazia treinamento e tal, e a gente ficava todo mundo torcendo pro Rock derrubar o cara, todo mundo ficava super animado, todo mundo começa a ouvir essa música do Survival, já começa a querer pular e começa a fazer exercício, aí quando sobe uma escada já tá cansado, aí desiste e não vai mais. Mas é a música motivadora máxima aí dos exercícios físicos das academias, eu imagino, pelo menos nos anos 80 devia ser, né? Coisa engraçada sobre isso aí é que... Sabe aquele joguinho Just Dance do PlayStation? Do PlayStation ou do Xbox? Tem essa música pra você ter que dançar lá, sabe? E, velho, é de uma vergonha alheia absurda, assim. O que você tem que fazer pra dançar? É absurdamente vergonhoso. Você já dançou? Já. Não, nunca nem passei. Fazer a coreografia. Nunca nem passei pelo aqueles de Game Stations da vida, de shopping, não. Nem aquele cara fica pulando. Não, assim, não, no shopping não. A gente fez, né, o aconchego do lar, assim, né, entre a segurança da vergonha alheia, né? É, a segurança que a vergonha alheia é só entre pessoas conhecidas. E já que você puxou aí uma música edificante pra treinamento, eu acho justo puxar também, né? Já que é um filme de luta, vamos puxar outro filme de luta, que é o glorioso Karate Kid, do nosso querido Daniel San e Mestre Miyagi, né? Que inclusive ela vai mais ou menos no molde, né, cara, do Rock, assim, jovem lutador que aprende a lutar, né, que é treinado por um cara mais velho, e mesma coisa, vai tomar porrada até aprender a dar aquele golpe da garça, que não faz o menor sentido, né, mas tudo bem. A música tema, eu acho que é do, se não me engano, é do Karate Kid 2, porque no 1 é outro tema, mas é Glory of Love, do Peter Cetera. Que também tem toda essa aura de treinamento, nem tanto quanto a do Rock, não é tão edificante quanto a do Rock, mas é bem marcante, assim, né, cara? Escuta Glory of Love, dá vontade de subir num toco de madeira, levantar uma perninha, tentar dar um golpe com a outra perna, tá? Sabe qual é? Madeira não revida. Ah, você pode usar essa música pra sair pintando a sua casa, hein? Você também. Tira a jaqueta, bota a jaqueta. Então vamos ouvir duas músicas, né? Essas músicas de luta, de superação, de ginga, de malemolência, seguindo essa lógica dançante que o Raider Whatever pegou de hoje. Então você fica aí com Eye of the Tiger, do Survival, e fica aí com The Glory of Love, do Karate Kid. Saiba que madeira não revida, mas a música dá pra dançar bem. Então fica aí com a música. as we're both lying here. There's so many things I wanna say. I will always love you. I would never leave you alone. Sometimes I just forget, say things I might regret. It breaks my heart to see you crying. I don't wanna lose you, I could never make it alone. Estamos aqui de volta, né? Depois de você ouvir as duas músicas aí do Rock e do Karate Kid, agora vamos para a nova sessão de músicas, né? Mais uma dupla de músicas. E Moro, fala aí a sua escolhida desse momento. Cara, eu vou puxar aqui o filme da minha infância, que quem não assistiu, meu, tem que criar vergonha na cara. Não é possível, não é um ser humano no planeta Terra que não tenha assistido Os Caça-Fantasmas, esse clássico da Sessão da Tarde. Esse clássico da Sessão da Tarde, não. Caça-Fantasmas supera ser o clássico da Sessão da Tarde, é um clássico e ponto. O Caça Fantasma de 84, cara. Estamos ficando velhos, Magneto. O filme, ele é escrito, foi escrito pelo Dan Aykroyd e pelo Harold Ramis, cara, que eram o Ray e o Egon, né, dos Caça Fantasmas. E foi, né, obviamente, protagonizado, além dos dois ainda, pelo nosso querido Bill Murray, também conhecido como o cara mais legal do planeta Terra. E a música, cara, que é o tema, né, chama Ghostbusters, é homônimo ao filme. Ela é de um cantor americano chamado Ray Parker Jr. que é guitarrista, compositor e tal, e ele cantava com uma banda chamada Radio, e ele fazia muitas apresentações com o nosso saudoso e glorioso Barry White. E, porra, essa música, além dela refletir todo o clima do filme, a letra dela é sensacional, né, cara? Porra, essa música é foda para caralho. Você falou ainda de infância, eu vou puxar também uma coisa da infância, que é a trilha sonora, o tema, né, do História Sem Fim. Pela minha pesquisa, se não me engano, o nome da música também é Never End Story, né, que é o nome do filme no original, o nome do livro. Mas o criador da trilha sonora do filme é o Giorgio Moroder. Eu não sei se ele é o autor da música em si, eu não consegui descobrir. Se alguém souber, me avise aí, me digam nos comentários quem é o autor, de fato, se é ele ou se teve algum outro ator. O que casa é que ele é responsável pela trilha sonora, então provavelmente ele escolheu a música em algum momento. E História Sem Fim é aquela história do garotinho que descobre um outro mundo, aquela coisa bem típica, bem comum. Tem o cachorrão gigante, que eu me lembro que eu achava que era da TV Colosso também, na época que eu via esse filme. Tinha TV Colosso, e tinha TV Colosso com os cachorros gigantes, e tem um filme com um cachorrão. Eu digo, opa, isso é da mesma coisa, não é da mesma coisa? O foda de História Sem Fim é que, tipo, de um menininho que conhece um outro mundo e tal, só que não era aquela saída fácil de um menininho que cai em outro mundo, sabe? Tipo, quando o He-Man veio parar na Terra. Não é isso. Achava um livro, ele começava a ler o livro e a leitura dele levava ele pra esse outro mundo, mas ele não fazia parte da aventura em si, né? Não diretamente, na verdade ele fazia e tal. Então você tinha dois protagonistas, né? Você tinha o menino que lia o livro e você tinha o Atreio, né? O menino que era o herói do livro. Eram dois autores diferentes. O Atreio era um menininho meio indígena, assim, e o garoto que lia, que eu não lembro como é que era o nome agora, ele era loirinho e tal. Eram dois autores, até mais novo do que o Atreio. E até hoje, cara, eu lembro tristemente da cena em que o cavalo do Atreio morre afogado na areia movediça, porque ele não consegue ter pensamentos felizes. Foi muito traumatizante, cara, pra mim isso. Você começou a ter pensamentos felizes toda hora pra poder tentar... É, não, eu virei essa pessoa amarga que eu sou. E o legal também que o vilão de História Sem Fim era o nada, tá ligado? Tipo, não existia um vilão físico. Assim. É, depois virava um lobo, se não me engano. Mas ele era o nada, cara. O nada tava apagando a história, assim. E a única forma de você salvar o mundo era voltar a ler, assim. Era essa a ideia do filme. Voltar então, a acreditar na fantasia. Então ele serviu, provavelmente, de inspiração também para o a Xuxa e o Baixo Astral, né? Verdade. Super Xuxa contra o Baixo Astral, que merece um podcast só pra ele, inclusive, mistura, né, História Sem Fim com o Labirinto, do David Bowie. Sim, verdade. Pra se continuar nessa questão das infâncias e dos sonhos, vamos lá. Tema de Ghostbusters, né, e o História Sem Fim, e voltamos ao final deles. Free. Agora voltando do mundo da infância, do mundo da fantasia e do mundo dos fantasmas, vamos agora para o mundo da ficção científica, o mundo das viagens no tempo, com duas músicas muito interessantes, e eu vou puxar a primeira aqui, que é a música do De Volta para o Futuro, famosíssima, que é o John B. Goode, né? A música que no filme é interpretada pelo Marty McFly, né? O personagem do De Volta para o Futuro, mas que é a música do Chuck Berry, né? Mas é legal quando ele tá tocando o Johnny B. Goode, é que o primo, né, do Chuck Berry liga pra ele, né? Chuck, lembra aquela música que você estava tentando criar e não conseguia? Escuta isso! Ele bota ele pra escutar, então, tipo, o Marty McFly fez o Chuck Berry criar Johnny B. Goode. Um dos paradoxos mais legais que eu já vi no cinema. É o melhor paradoxo temporal de todos, cara. Foda-se que o John Connor é filho do pai que ele mandou pro passado, cara. Marty McFly fez o Chuck Berry escrever Johnny B. Goode. E só toca Johnny B. Goode porque o Chuck Berry escreveu a música. Sim, exato. E qual é a música que você pega aí? Bom, já que estamos falando de Volta para o Futuro, acho que não pode faltar a trilha principal do filme, que é Power of Love, né, cara? Porra, é impossível tu não escutar aquela música e já não se imaginar dentro do DeLorean fazendo altas aventuras no longínquo passado de 1955 e no distante futuro de 2015, né? É, como diria Vanucci, é logo ali. Meus amigos, ano que vem, se não tiver hoverboard, se não tiver tênis da Nike que amarra sozinho, jaqueta que seca e puxa as mangas, eu vou ficar muito decepcionado, cara. Futuro de Volta para o Futuro era 1980, cheio de tractanas, né, cara? Porque é exatamente igual 1980, só que tinha tractanas. Até a estética da cidade é igual, né? Tipo, sim, o prédio, tudo igual, essa música. Aquelas coisas coloridas para caralho dos anos 80, assim, né? Eles acharam que aquilo ia ficar para sempre, né? Que as pessoas iam desistir, tipo, multicoloridas, restart. Se bem que o restart tentou, né? Não conseguiu. É verdade. E é engraçado, porque é tudo muito parecido com os anos 80, mas eles têm um café em homenagem aos anos 80, né? Que é temático dos anos 80. Não, isso, cara, isso é ótimo. Tem as telas do café, assim, que é pra dizer que tem, os computadores te atendem, mas ela fica, tipo, dando umas tatas travadas, assim, tipo... É o computador que aparece a imagem do robô, né, e a interface tão travada, cara. É o Windows 3. Então, Power of Love, cara, é de uma banda chamada Huey Lewis and the News, que provavelmente só fizeram isso na vida, né, porque... Vale salientar, a gente tá falando muito da Extractan, não sei o que, do Volta pro Futuro, mas o filme, tipo, vai ser 2000, o futuro dele já vai ser agora, e ainda é muito mais interessante do que onde gangues disputavam em skates voadores, né, então. Carros voadores, brother! Nós chegamos em 2015 e não temos carros voadores, brother. Pra satisfazer essa tristeza, vamos ficar aí com as duas grandes músicas aí do De Volta pro Futuro, Power of Love e o Johnny B. Goode, que é fantástico. Johnny B. Goode é rock and roll na veia, meu amigo. Já voltamos. Make a one man weep, make another man sing. Change of heart. Boy named Johnny B. Good, who never ever learned to read or write so well. He could play a guitar just like he's ringing a bell. Go, go, go, Johnny, go, go, go, Johnny, go, go, go, go, Johnny, go, go, go, Johnny, go, go, go, Johnny B. Good. He used to carry his guitar in a bunny sack and sit beneath the trees by the railroad. Então, voltamos agora para continuar com essa batalha anos 80 aqui de trilhas sonoras. Eu queria saber qual a sua agora, amor. Qual a música que você puxou? Aí eu sou obrigado a falar. Sendo aqui um grande fã de Guardiões da Galáxia. Sim, eu conheci Guardiões da Galáxia, como todos vocês, agora em agosto. Mas eu sou um grande fã de Guardiões da Galáxia. O grande herói da vida de Peter Quill. Aquele filme que conta a aventura de um herói que traz dança à cidade. Um herói chamado Kevin Bacon, né? Que traz música de volta a uma cidade em que as pessoas estavam presas, amarradas, não podiam dançar. Nesse épico chamado Footloose. Footloose é muito foda. É Kevin Bacon mostrando que é um grande herói, cara. Um dos maiores heróis. A música, ela é do Kenny Loggins, que é um desses também famosos Ken, que fez um grande sucesso. Tipo, ele é tipo o Maurício Manieri, esse povo, né, cara? Então, esse Kenny Loggins, que é o responsável. E a música é extremamente dançante, né, cara? Aproveitando agora que você tá falando de um filme bem dançante, eu vou pra um filme que não é tão dançante assim. É um filme um pouco mais meloso, digamos, nesse sentido da música em si, né? A música que eu falo. Eu vou falar dele também porque é uma outra heresia. Eu vou me matar, pode me contar. Eu até hoje não assisti esse filme. Que a música é o Stand By Me, né? Do Ben King, que é do Conta Comigo, que até hoje eu não vi Conta Comigo. O Stand By Me é uma música que eu acho muito bonita, assim, como filho dos anos 80, que nasceu nos anos 80, então eu ouvi Stand By Me, acho que a primeira vez foi com o Renato Russo cantando essa música. Então é uma música que eu acho maravilhosa, acho muito bonita, acho muito... Ela, assim, eu nunca vi Conta Comigo, mas pelo que já me falaram e pela ideia que sinopse que eu já vi, ele fala exatamente isso, né? Diz, espere por mim, conte comigo mesmo, né? Diz, esteja assim comigo, vamos juntos e tal, de amizade e tudo, né? Mesmo não tendo visto o filme, é uma música que sempre eu guardo na memória. teu comentário sobre ter escutado essa música, voz do Renato Russo, que provavelmente foi aquele mashup que ele faz no final de Pais e Filhos, né? Sim, sim, sim. E... é, aquele canta Pais e Filhos todinho, pega, você já fica fazendo aquela coisa bem melosa, aí ele vem com o Stand By Me. Que Pais e Filhos pode ser clichê pra caramba, extremamente clichê. Mas e, eu gosto pra mas é, pra mim, a melhor música do Legião. E a única que eu realmente posso escutar várias vezes, eu não enjoo dela, porque a letra mexe muito comigo, assim, até por relação com Pais e tudo mais. E o final, quando ele canta o Stand By Me, porra, é de mexer, cara. Porque tá falando sobre Pais e você sempre vai poder contar com eles... Pelo menos deve ser assim, né? Vamos ouvir então essas duas pérolas que nós falamos aí, né? Stand By Me, do Ben King, e o Footloose. Vamos lá, todo mundo dançando e depois todo mundo se deprimindo. Vamos lá. Afastem as cadeiras da sala, afastem os móveis, escutem Footloose e façam a sua festinha particular. Vamos lá, Footloose! You When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Agora voltamos, depois desse contar comigo, desse futiluço, dessa dancinha. E eu vou puxar uma outra música agora, de um filme que eu também adoro, que fala também sobre amizade e sobre a vida nos anos 80, que é o Twist and Shout, do The Beatles, né? Os The Beatles, que vem do filme Curtindo a Vida Doidada, o Ferris Bueller's Day Off, que é o Curtindo a Vida Doidada aqui no Brasil, que conta a história de um dia de folga do Ferris Bueller, que leva o amigo dele, Cameron, e a namoradinha dele, que eu esqueci o nome dela no personagem agora, mas que era uma atriz muito bonita, que eu nunca mais vi fazer poro nenhum, acho. Ela já fez a Arlequina, cara. Fez a Harley Quinn, naquele seriado maravilhoso Birds of Prey. Ah, verdade, é ela mesmo. Então, que eles vão dar uma folga e sair pelo mundo e vão se descobrir, pelo menos o Cameron vai se descobrir. E fala muito sobre, exatamente sobre a amizade, sobre a adolescência, e você levar a adolescência de uma forma mais leve, mais tranquila, porque o futuro vai vir, a vida adulta vai vir, vai derrubar muita coisa da sua vida. E é um dos filmes clássicos dos anos 80, todo mundo adora, eu também adoro, Curtindo a Vida Doidada, vira e mexe, assiste, semana retrasada assisti novamente. Tá na minha lista de uma das cenas mais fodas do cinema, essa música, quando o Twist and Shout toca. E Beatles é The Beatles, né? Os The Beatles são The Beatles. Eu pegava, eu acho que eu tinha fita, sabe, VHS, e eu sempre corria pra essa parte porque eu adorava, cara, ver essa parte, assim, tipo, eu ficava alucinado vendo a cidade inteira, sabe, tipo, empolgada com aquela música, assim, com o Ferris lá no meio cantando, e você ia vendo os pedreiros que estavam lá trabalhando, fazendo passinho, e, cara, a cidade virava uma grande festa. Eu vou te dizer, cara, eu, sem exagero nenhum, Curtindo a Vida Doidado moldou o meu caráter, e a minha filosofia de vida é totalmente Ferris Bueller, sempre será, sabe? E diga aí, Moura, a sua música, então, desse bloco? Ah, eu vou aqui pra uma comédia que eu adoro. Na época que Eddie Murphy sabia fazer filme, sabia escolher os filmes que fazia, né? Porque gurizada aí de que tem aí 18 anos, 19, 16, só conhece o Ed Murphy de agora, né, cara? Que faz coisas tipo A Creche do Papai, Professor Aloprado, Doutor Dolittle, aquele filme nojento, horroroso, que ele é um alienígena pequenininho que vive num robô gigante. Eu tava vendo cenas de um filme hoje em que ele... acho que é 1000 palavras o nome do filme. Ah, que ele só pode falar 1000 palavras porque vai cair numa folha de cada vez de uma árvore. Cara, aí tem uma cena em que os esquilos sobem na árvore e começa a se tremer lá, porque como você tá sentindo os esquilos subir. Meu Deus do céu. Ai, cara. Por que, Ed Murphy? Por que, cara? Por que você fez isso com a sua vida? Mas enfim, Ed Murphy na época boa, Ed Murphy na época que fez Um Príncipe em Nova York, fez O Rápido do Menino Dourado, o policial dos anos 80, que é Axel Foley, né? Então eu vou falar de Um Tira da Pesada, The Beverly Hills Cop, e The Heat Is On, cara. Que puta que pariu, outra música que é de uma alegria, de uma energia absurda, e você tem vontade de sair dando porrada em bandido junto com o Axel Foley, colocando banana no escapamento dos bandidos para os caras estragar o carro dos caras. O filme é ótimo, a música é ótima, Eddie Murphy na sua melhor forma. Eu ia citar também a trilha original do Tira da Pesada, né, que é aquele tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Só que como teve aquela música desgraçada do Crazy Frog alguns anos atrás, eu não consigo mais escutar essa música sem na hora que ele fizer tan. Não completar com bang bang. Então vamos ficar com The Heat Is On. Então é isso, vamos ficar com The Heat Is On e The Twist and Shout, e voltamos daqui a pouco para o último derradeiro bloco. I'm not afraid to E agora vamos para o nosso derradeiro bloco de músicas. E aí eu queria que o Moura começasse agora, falasse a música que ele escolheu. E depois falarei a minha, também será uma heresia para muitas pessoas o que eu vou comentar. Mas fala aí, Moura. Então, cara, eu vou falar de outro filme que eu gosto muito, né? Obviamente, como todos os filmes relacionados aqui. Mas eu vou falar de Os Fantasmas Se Divertem, o filme do Beetlejuice, né? Não repita mais duas vezes, três vezes esse nome, senão ele aparece. Eu não vou falar do tema principal, né? É um filme de Tim Burton, isso aí todo mundo tá cansado de saber. Filme de Tim Burton, se você não assistiu ainda, vai assistir, como quase todos os filmes que nós falamos aqui. Flashdance não faz tanto assim, né, obrigação, mas os outros têm. Apesar da trilha ser Tim Burtoniana, né, aquelas cheias de orquestras e tal, tem uma cena que é sensacional. Porque é uma das cenas mais nonsense do cinema, que é quando tá a família da menina lá, que é a Winona Ryder, né? A família dela, os fantasmas, que são a Dina Davis e eu não lembro do cara, estão assombrando a mansão e tal. Eles estão jantando e do nada a matriarca da família, que vem ser também a mãe do Kevin em Esquecer de Mim, ela começa a cantar essa música e você tem uma cena hilária de todo mundo incorporado pelos fantasmas cantando essa música, que é The Banana Boat Song, também conhecida como Day O, ou vice-versa, Day O, também conhecida como The Banana Boat Song. Ela é uma música jamaicana, tradicional, de folk, e ela é cantada pelo Harry Belafonte. Não lembro do filme, por ser muito antigo, talvez seja um pouco menos antigo, mas não muito menos antigo, a propaganda do Babalu. Você lembra, Marcelo? Sim, lembro. Babalu Banana, um chiclete. É um clássico, não só por ser uma das cenas mais bizarras de Os Fantasmas Se Divertem, que entre as várias cenas bizarras do filme, mas também o jingle deste grande chiclete que não sei se ainda existe, Babalu. Outro clássico da juventude, todos nós. A música que eu vou lembrar aqui é uma música que pra mim também é uma música que foi uma heresia, é outra heresia, que só esse ano que eu vim assistir esse filme, que é a música do Clube dos Cinco, né? Famosa, que é o Don't You Forget About Me, que é do Simple Minds lá. Foi gravada pra trilha sonora do filme e foi composta pelo Keith Forney, Foster e Steve Schiffer. O curioso é que essa música foi indicada pro Billy Idol gravar e ele não quis, ele rejeitou de gravar a música, e depois, anos depois, fez uma versão lá da música lá, meu New Wave, não sei o quê. Mas você vê como são as coisas, né? O cara, Billy Idol cansou, não quis gravar a música foi gravada pelo Simple Minds, foi saiu no filme, é somente considerada a música que define a década de 80. Somente. Billy Idol vacilou nessa, hein, querido. Clube dos 5 é um filme onde 5 garotos totalmente, 5 pessoas totalmente diferentes aí na época dos ensinos médios da vida, dos high school, passam uma tarde de castigo na escola e aí vão se conhecendo e vão vendo que as realidades de um do outro não é tão diferente assim. E é outro filme dos anos 80 que fala sobre amizade. É outro filme do... É do Robert Zemeckis, não é? Eu não sei pronunciar o nome dele. Não é do John Hughes? Não? É do John Hughes, desculpa. Eu falei Robert Zemeckis, viajei foda. John Hughes, falei merda. É mais um dos filmes do John Hughes, né? Então, mais um filme que fala sobre amizade e tal. A gente até falou sobre ele em... Então, boa parte desse filme a gente já falou sobre isso em algum podcast em algum momento. E vamos aí ouvir então essas duas músicas, Don't You Forget About Me e o Banana Boat Song dos Sonatas Fantasmas Se Divertem, e voltamos daqui a pouco. day, busy day, busy day, oh. Daylight come and me won't go home. Work all night and I drink a rum. Daylight come and me won't go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me won't go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me won't go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me won't go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me won't go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me won't go home. Day, he's a day, oh. Daylight come and me won't go home. Day, he's a day. He's a day, he's a day, he's a day, he's a day. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and we won't go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and we won't go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and we won't go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me won't go home. Day, he's a day, oh. Daylight come and me won't go home. Day, he's a day, he's a day, he's a day. Daylight come and me won't go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me won't go home. Day, oh, day, oh. Daylight come and me won't go home. Day, me say day, me say day, me say day, me say day, me say day, oh. Daylight come and me. E é isso, chegamos agora ao final dessa Rádio Aré. Você já ouviu todas essas músicas oitentistas de filmes e trilhas aí que as pessoas gostam, que nós gostamos pra caramba, e que você já deu algumas das pessoas que nos acompanham há muito tempo. Já deve estar cansado de ouvir falar desses filmes, dessas músicas, mas tá sempre aí no nosso coração. E a gente, pra não deixar você sem nada, já que o podcast infelizmente teve problemas técnicos no podcast e nós não conseguimos gravar essa semana, então resolvemos fazer essa de última hora, essa Rádio Aré. Espero que vocês tenham gostado. Senhor Thiago Moura, tem algum recado para dar? Eu só queria agradecer aí quem a sua audiência, a sua paciência, o louco Mitchell, como eu já diria. Mas, pô, valeu aí quem tá escutando, quem tá acompanhando. Queria pedir novamente, curte, compartilhe nossa página no Facebook, siga a gente no Twitter, fale pros seus amigos que o Areva tá tentando voltar à sua frequência normal. E essa semana não tem podcast, mas semana que vem tem podcast de novo. Na outra semana, momento Areva de novo, e a gente vai fazer o possível para manter a frequência e manter vocês, nossos queridos leitores, nossos queridos ouvintes, sempre agraciados, sempre bem alimentados de informação e conteúdo, o Areviano. Eu não diria mais bendizido essa frase. Bom final de semana para vocês aí. Na semana que vem estaremos de volta, acreditamos eu, com fé em Deus, pé na tábua. Não se matem nessa eleição, continuem vivos. Amigos, amigos, eleições à parte. E voltamos. Whatever! Quero 2015 de volta pro futuro. Queria muito gangues que lutam só de skate e voador com tacapes, né? Com tacos de beisebol na mão. Tacos de beisebol, né? É, muito mais interessante. E pessoas com implantes cibernéticos e tal. Ah, isso tem, né? Pizza automática, que ela vem pequenininha. Se hidrata, gigante, né? Pô. Se hidratar, você bota ali em segundos e tal. Que você é demitido e aparece em todas as telas. Fala, pô, fantástico. Não, não, não. Grande advento tecnológico vem pro fax, né? Sua demissão. Fax. Eu lembro que sai impresso no fax, assim, you're fired. feito numa impressora matricial. Porque o fax é muito popular hoje em dia. Todo mundo usa. Um advento tecnológico que se mantém vivo, né, cara? Forte. É. Cara, eu fui cancelar meu cartão de crédito, tá ligado? Eu até fiquei impressionado, foi rápido, assim, foi tipo 10 minutos a menina cancelou meu cartão de crédito. Aí ela assim, moço, você prefere que eu te mande a confirmação de cancelamento por e-mail, por carta ou por fax? Por carta? É o século XIX? Tipo um telégrafo, minha filha. Manda, bota num passarinho no pé dele. Pô, sei lá. Quem é que tem fax, cara? Porque não faz muito tempo, cara. Tipo, quando eu comecei a trabalhar em 2000, tá? Gente, tá 2014, faz tempo, cara. Eu lembro das pessoas ligando, ah, pode me passar um sinal de fax, cara. 14 anos atrás, assim, uma mudança pra isso. Não existir mais. Tu montou uma empresa, você tem que ter o fax. Sim. Tem que arranjar um fax e botar o fax, porque sem um fax não é nada uma empresa. Internet pra quê? Internet pode ser discada, né? Mas fax tem que ter, mas porra. Fax. Me dá um segundo aqui, Marcelo. Chegou o Babalu Banana, macio, gostoso e com recheio líquido. Nada mais gostoso que um Babalu Banana. O chiclete cheio de sabor. É, que recheio. Babalu Banana que chegou. Nada mais gostoso que um Babalu Banana. O chiclete cheio de sabor.